Informação, você é a vetor 3859. 3859, completa final do R-Nave, torre 1186, Lima 16 o ajuste. Vieira Machu, posição de vetor 616. Autorizado acionamento, reporte para o táxi. Torre Salvador, muito bom dia, TAM 3859. Estamos a 2.7 milhas para o Cerveiro 372, avistando. TAM 3859, autorizado pouso na pista 10, venta de 130 graus com 10 nós, primeiros 90 metros indisponíveis. Primeiro Matiu, frente, primeiro relato mestre disponível, exílio posto pessoal 10, TAM 3859. Frequência para coordenação, mal tráfego reportado em setor. E eu retorno regresso. O 510, um Bravo T06. Aguarde contato com a ES. Aguarde. Gente, consiga? Hotel Índia Índia, autorizado Morro de São Paulo, 510, decolagem da 17, curva direita, corredor Axé, controle 119.35, código 0115. Eu não recebi ainda o Bravo, tenho que aguardar a confirmação da ES. O hotel Índia Índia, seu protegimento correto, QNH 10116, para acionamento, chame torre 118.6. Frente retângulo, prossiga. Eco radial. 7. Yutan 3663. Sim, onde é que eu chego? Centro do horário para Guarulhos, confirma a saída. Hotel Engenho autorizado acionamento, reparte para o táxi. São 3859, seu solo 240, libere a pista, chame o solo, 121 decimal 9. 29, bom dia, obrigado. Bom dia. 00, essa notificação, autorizado via, chegada a Mari, deixa para 2000 pés, ajuste no 0, no meio, Salvador. Gente, após ZIPAP será autorizada a RINAVE TAM 9400. Descida então para 2500 pés. Gente, para 2500 pés. Após ZIPAP será autorizada a RINAVE. Juliette Lima autorizado ingresso na 17, reporte alinhado e pronto para decolagem. Autorizado Morro de São Paulo, 500 pés, decolagem da 17, curva direita, corredor axé, controle 119 decimal 35, código 0117. Chame torre 1-8 desse palmeio para acionar. Hotel Quebec Bravo, é a torre, prossiga. Utilizado acionamento, reparte para o táxi, Hotel Quebec Bravo. Tango autorizado nível 085 para Serra November Alpha Hotel, autorização até área de controle. Na área de formação fica a critério do comandante. Decolagem da pista 17, decolagem com curva esquerda, 1.000 pés no corredor forte. Controle 119 decimal 35, código 5572. Cotejamento correto, QNH 10 no meio, chame 2 para acionar. Hotel Quebec Bravo autorizado táxi, chame para ingresso na 17. Lima Juliette Lima, autorizado decolar da pista 17. O vento é de 130 graus com 10 nós. É o Engenho de mantém a posição na taxiway e aguarde para ingresso. Hotel Índia Índia, Lima, antena 17. Lima Juliette Lima, decolou os 4.6, chame o controle, 119.35. É o 35, obrigado, por favor. Bom dia. Senador, bom dia, do Patapango Lima, Juliette Lima, cruzando 1.087 na Cruz. Patapango Lima, Juliette Lima, autorizado a presidente direto. Lucas, tudo a nível 190, contato radar na decolagem. Está decolando, está na retaguarda do bem. Alinha e mantém, na pista 17, o Toqueback Bravo. Alinha e mantém, que é decolado. Firmo. Então. Salvadoras 47, ao interceptar o litoral, chame o controle 119.35. Litoral, 119.35, ainda. Vamos ter um bando de pássaros aqui na prolongamento de decolagem da 17. Ciente. Alinhado e pronto, o Quebec Bravo. Você, Quebec Bravo, aguarde para decolar. Aguardar, Quebec Bravo. Então, 9400, após etapa, autorizado Serra Vito 366, licença para 2506, ajuste 10 no meio em Salvador, reposto estabilização 9400. Ciência, licença após etapa, Serra Vito 366, ajuste 10 no meio, 9400. Controle Salvador, Papatango, Hotel Índia Índia. Papatango, Hotel Índia Índia, acione transponder 5571, mantenha o corredor até a 1000 pés, até onde ainda? Afirmativo, correção, senhora, foi passado o transponder 0115, mantendo até 500 pés em um helicóptero. Sim, se hotel Índia Índia, mantenha 500 pés, a porta sarada barra hotel Índia Índia, autorizada a presença direto ao Morro de São Paulo, hotel Índia Índia. De litoral 500 pés, mantenha o 0115. Sente, Lima Juliette Lima. Valeu. Obrigado. Aprovo, Puka, agora Lima Juliette Lima. Sente, Lima Juliette Lima. Da presente, até a volta, Quebec Bravo. É. Controle Salvador, Hotel Quebec Bravo. Papatango, Hotel Quebec Bravo, consiga. Corrigindo, senhora, Papa Romeu, Hotel Quebec Bravo. Decolado do seu aeródromo para Morro de São Paulo, nas mesmas intenções do Índia Índia, está na retaguarda do mesmo, ingressando na rota chefe. Ciente, Papa Romeu, Hotel Quebec Bravo, autorizado 500 pés, mantendo seu visual com o Papa Tango Hotel India Índia à sua frente no momento a 2 milhas. Reporte no Través de Farol da Barra, Papa Romeu, Hotel Quebec Bravo. Vai reportar através de Farol da Barra, Quebec Bravo. Juliette, Serra Tango, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Lima Kilo Sulu, bom dia, prossiga. Passe para o táxi, Lima Kilo Sulu. Confirmando, é o Juliette Serra Tango. Autorizado o táxi, chame para ingressar na 17, Juliette Serra Tango. Serra Tango, autorizado a ingressar na pista 17, reporte para decolagem. Qual o pátio de estacionamento, Lima Kilo Zulu? Estou já no pátio 5 e prossegue para o pátio número 3, é isso? Autorizado o táxi, chame para cruzamento na pista 17, Lima Kilo Zulu. Tango Lima, Juliette Lima, chame Centro Recife na frequência 1285, Otene 12545. 12545, obrigado, bom dia. Lima, Kilo Zulu, autorizado cruzar a 17 para ingresso no pátio principal, 121, décimo 9. Papatão Hotel Índia Índia, então estimado para Morro de São Paulo. Estimado mais 36 negociados. 8. 1923, autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50. Decolagem da pista no zero, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle 119.35, código 5573. 360, autorizado Guarulhos, APS 50, decolada 10, curva na direita, na Dael de Né, motor 1935, acendo 5573. Código 5575. 5575. Por 923, correto, reporte para posicionamento. Passarei. Salvador, muito bom dia, tá 9400, uma milha para o Cerro Victor 372, desde pouso baixado e travado. 9400, autorizado pouso na pista no zero, vento de 130 graus com 7 nós, primeiros 90 metros indisponíveis. suficiente, 90 primeiros metros disponíveis, autorizado o pouso 1039430. Juliette Sartango, mantém a posição na cabeceira 17. Tem de onde precisa. Gente, diz que a coisa para a coordenação, mantenha-se em condições visuais, reporte para o regresso até onde ainda. Paulo Salvador, boa tarde. Informação do momento, autorização para o Mundial 380. É qual o tráfego? Voo para 605. Voo no 605, nível 380, boa autorização. Vai, A após o ITAP será autorizado o órbito 366. Após o ITAP 366. Papai Romeu, Hotel Quebec Bravo, mantém-se em condições visuais e frequência para coordenação, repassa o regresso. Voo 923, na escuta? Na escuta, 923. Tem restrição do seu tráfego, deverá decolar antes de 1210 ou após 1220. Ok. Antes de 1210, confirmando, 1210? Correto, ou após 1220. Ok. Antes de meio-dia 10 ou então após meio-dia 20? Correto, horário de decolagem. Ok. Libere a direita, 121 decimal 9 liberar, seu solo foi o 58. Sim, 1219, apenas para informar que o senhor teve uma colisão com pássaros durante o pouso, só para avisar se deseja fazer uma inspeção na pista. Sim, obrigado pela informação. Tango autorizado a decolar da pista 17, vento de 140 graus com 8 nós. Salvador, muito bom dia, TAN 9400, táxi ECO. Bom dia, TAN 9400, táxi via Alfa Juliette, gate 1-1. Alfa Juliette, gate 1-1, TAN 9400. TAN 3304, copia. Solicita 10 graus à direita para evitar. Sente, avião também 3-1-1. Após desvios, resta uma navegação, vem na torre de pelo. Após desvios, desvios pelo, né, 3-9. Siga. 3304, 4, autorizado Brasília, nível 360, via Pesolo 7. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 35, código 5011. 36, Pesolo 7, Gole Ofito, 1935, 5011, Tana 3304. 3304 correto, pode para posicionamento. Volume 05, copia. Volume 05, autorizado Galeão, nível 380, via Pesolo 4. Decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída da El, transição Bless. Controle 119, decimal 35, código 5004. 01888 380 na Pesolo 4, curva direita, após pista 90 da El Bless. Código transponder 5004 e 11935, controle gol 9605. 1605, repita, tem 0 via? Pesolo 4. Correto, resposta para o posicionamento no 605. Contará ainda operando na extensão total a pista? A pista está impraticável agora devido a tráfego colidiu com pássaro e após a abertura estará impraticável os primeiros 1.200 metros. Ok, certo. Informo que manterá espera em pelo nível 040, Avianca 6319. Espera em pelo, ciente. O Avianca 6311, repito. 4 pode iniciar a espera em Marina, presente? Afirmo, então 3454, faço espera na posição Mari, descendo para nível 050. 050, espera em Mari. O Avianca 319 pode manter a espera no 090? 1888, faça espera em Mari no nível 060, gol 1888. Ciente, chame agora 119, decimal 35, Juliette Sartango. Sabe. Ciente. Controle da 639. Avianca 639, prossiga. Pode situar a órbita na presente posição, mantendo 90. 3, sul. Avianca 639, autorizado. Obrigado. Controle, Juliette Sertango, acionou 5-5-4-10, eu escuto, mantenha mil pés no forte. Papa Tango, Juliette Sertango, mantenha mil pés, aguarda autorização para voar direto a Novembro Alfa Hotel, Juliette Sertango. Sertango, estamos em radial 028 e nível para seguir 075, bem então. Papa Tango, Oscar Alfa Delta. Serviço radar terminado, 54 milhas sudoeste de Salvador, mantenha-se em condições visuais nível 065, através da posição coral, chame, controle, ilha na frequência 120.1, Oscar Alfa Delta. São Salvador, TAN 3663, autorização Guarulhos. TAN 3663, aguarde coordenação, nível 340. 340, autoriza... Anteriormente o pushback, aguardando autorização, senhor? Não posso autorizar, aguarde coordenação.